atirou? Por que o senhor atirou em mim? Por que você atirou em mim? Por que o senhor atirou em mim? Por que o senhor atirou em mim? Por que vocês atiram em nós? Por que vocês atiram em nós? Porque você atira. País da fome, no fundo de uma cela, pensa um homem. Filho bastardo nasce e cresce só com sobrenome. Por causa de um covarde que fugiu da responsa. Tipo um playboy de carro importado, chapado. A mais de 100 na avenida, perigo pra vários. Atropelou o tiozinho em estado crítico. É quase o fim, fatalmente paralítico. Joga com volante, o otário é uma arma. Mas o boy não vai preso, só paga a cesta básica. A lei é trágica, famílias derramam lágrimas. A justiça é falha, fábrica de lástimas. Quem sofre é o povo, a paz é um sonho. O choro do Brasil cai sobre os nossos ombros. Tremendo alvoroço na periferia. Desmoronam morros, caem lares, famílias. Remorso pra vida, entre pedras e buracos. Mandaram naves no espaço e ninguém nos bairros que alagam. Bala perdida atinge menino de 11. Repórter comovido não existe, foi direto da close. E o que falar dos rodeio, eu os odeio. Maltratam os animais só por entretenimento. Vai vendo ó quanto egoísmo no olhar deles. A tortura é divertido e a droga é vício, mas eles não admitem. Eles param quando eles quiser, mas eles não querem. Tráfico tomou conta, a compra é tanta que os nego faz até conta, paga amanhã. Nada como um dia após o outro dia. Mané pagando de malandro, xingue fala gíria. A Globo e seus canais. A bola é dinheiro pra TV. A Copa do Mundo não se faz com hospital. Ronaldo vai te fuder, vai te fuder. E a molecada diz tá tendo, mano. É o caralho, porra tá faltando. Vários aí suando e ladrão enriquecendo. Quem perde faz por amor e quem ganha faz por dinheiro. Tá tudo ao contrário, de cabeça pra baixo. Século 21 e ainda existe escravo. 1 milhão de casos, mas ninguém mais casa. Tem mano aí chorando por puta de balada. Que se vende por garrafa, status e convite. Que te beija e te abraça, se for na área VIP, beat please. Que as TVs fiquem longe das suas filhas. Porque a novela das nove só promove putaria. Ironia é jogador milionário, enquanto os professor matam no peito com salário. A lei é injusta, mundo cão, vida dura. O teu MMA não dura um round nessa luta segura. Violência dominando a praia do cassino. De segunda a segunda os meninos troca tiro. Porto Alegre, onde vários chapa manda rap. Mas depois da zero, na praça é clique-clec. Vejo brigas e mortes no trânsito de São Paulo. Na praia de Copacabana eu vejo assalto, policial atira e depois pergunta: é bem assim? Ó, meu Deus, porque o senhor atirou em mim?